O rádio poderia ser um fantástico sistema de canais se conseguisse não apenas emitir, mas receber, ou seja, se não permitisse ao ouvinte apenas ouvir, mas falar, não o isolando, mas integrando-o. Irrealizáveis nessa organização social, porém realizáveis em outra, essas sugestões servem à propagação e à formação dessa outra organização.